Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Da sintonia do sucesso. Super Tarde, com Cláudio Silva. Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222-7613 ou 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente. No fim de semana, antes de botar as pernas para o alto, coloque as garrafas vazias e vasilhames de cabeça para baixo. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A alegria do Natal está chegando na Delta Sul. Presentes para toda a família. Para ficar no clima, ar-condicionado EcoTurbo Electrolux 9000 BTUs, quente e frio, só 10 vezes de R$ 174,90 sem juros. Antecipe seu Natal na Delta Sul. Se liga nessa. Smartphone Moto E7 32GB Motorola, apenas R$ 99,90 mensais no carnê, sem nada de entrada. Viva mais a sua casa. Com o Natal dos Sonhos, Delta Sul. Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto a séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite, assine 250 MB e leve 350 MB com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa por apenas R$ 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Está passando vergonha por perder urina? Chega de constrangimentos. Chega de xixi nas calças, sendo adulto. Deixe a Dose Exata cuidar de você. Peça Incontin, cápsulas naturais para regular a bexiga. E que você só encontra na Dose Exata. Te esperamos na Rua Marechal Deodoro, 702, esquina 7 de setembro. Pelo WhatsApp 981-17-7171 ou teleentrega 30-25-16-16 e 30-28-85-75. Da sintonia do sucesso. Super Tarde, com Cláudio Silva. Thank you. É a música do Rio Grande com Luciano Maia, Fincando Garrão. Estamos dando início à transmissão da Rádio Pelotense, celebrando seus 95 anos da primeira transmissão ocorrida em 25 de agosto de 1925.